que faz deficiente é usado pra matar. É derretido, vira cadeira pro próprio aleijado usar. Paz todos querem, mas sem arma eu duvido. Pois pra sobreviver até o pai virou bandido. Mãe que abandona o filho na lata de lixo, recebe a guarda dias depois, é presa por homicídio. A própria família que acaba com a esperança. O pai é condenado por estuprar a criança. O traficante de maior adota os vida louca. O pai não deu amor, perdeu seu filho pra boca. 5 anos de idade, tem carteira de prostituta. Segue o exemplo da mãe que incentiva sem culpa. Quem criou as drogas não foi um pai de família, foi um nerd CDF, bem pago cientista. É a forma do excluído conseguir algo na vida. Sem trampo passa mesmo, ninguém vive sem comida. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Dá um alívio saber que Bin Laden morreu, mas ainda vejo explosões, o mundo virou mausoléu. Seita satânica pra adorar o demônio. Cobaias são os bebês que leva agulhado no olho. A paciência de Deus já não é mais tão grande. O tempo passa mais alto e o sol é escaldante. Quem dos psicopatas invade uma escola, cheia de inocentes, descarrega uma pistola. A vida é um teste e muitos são reprovados. Te batizam com defeito e te condena ao fracasso. Até a mente mais boa se influencia pelo errado. Mera curiosidade, fica devendo, morre queimado. Pessoas aparecidas, arquivadas sem solução. Degoladas pelo comércio que trafica coração. Cirurgia e bombas pra um corpo perfeito. De 10 operações, 8 morre, 2 sai com defeito. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Em meio à desumanidade, uma cena já espera. Nosso mendigo divide o pão que ele ganhou da criança. Antes sem perna, sem braço, do que sem alma. Engravatado mata mais e a caneta faz os traumas. Quem tem muito, quer tudo. Que existe esperança pro mundo, eu vejo no apocalipse. Esquina canibal, fábrica da morte, sem chance pra crescer. Acha que na bala resolve até o exército de Hitler. Buscava a paz, torturava na câmara, hoje é lá em Alcatraz. Senzala, não tem, evoluiu, hoje é favela. Irmão matando irmão, civilização em guerra. Talento pro fute, os moleque do gueto tem. Não tem oportunidade pra crescer e se dar bem. Escorre a lágrima de Deus, pesando uma tonelada. Vem em forma de chuva, lava o sangue das quebradas. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu. Pesa uma tonelada e Deus chora do céu. Cai em forma de chuva, escorre pelo mausoléu.